cheio de ser alfaiate, abandonei a tesoura. Saí da cidade grande, fui trabalhar na lavoura. O que eu plantei lá na roça foi mandioca e cenoura. Eu tive duas parceiras, uma morena e uma loira. A plantação de cenoura não deu certo pro consumo. Pra arrancar minha mandioca eu quase perdi o prumo. A loirinha e a morena me deixou até sem rumo. Tomei outra decisão e comecei a plantar o fumo. Quando eu fui colher o fumo, vejam só quanta alegria. O tempo me ajudava e o meu fumo endurecia. Arrumei a minha vida, conquistei a freguesia. Até as moças granfinas o meu fumo consumia. O meu fumo é contagiante quando começa a crescer. Quem experimentar meu fumo nunca vai se arrepender. Aqui tem café no bule, o negócio é pra valer. Meu fumo não nega fogo, mesmo se o tempo chover. Me chamam de rei do fumo e tem sucesso esse meu nome. Há milhares de mulheres que o meu fumo já consome. Sustento o vício de todas, aqui ninguém passa fome. Mas é só pra mulherada que não tem fumo pra homem.